aí que mora o perigo. Não quero mais por outro lado, desistir é tudo que eu não preciso. A calçada molhada, o boot sujo de lama, mente e corpo não se entendem, angústia não me abandona. Olhos quase fechados, me afogo em pensamentos. Corpo presente, mas na mente viajo no tempo. Sinto vento gelado que bate na minha cara. Fico calado, só o inconsciente é que fala e fala alto. Lembro do momento exato, olho no olho, último suspiro, lágrimas, um abraço. Eu boto as cartas na mesa, mas não entrego meu jogo. Pode ser doloroso se livrar de um ciclo vicioso. O gosto do desgosto ainda é da minha língua. Eu vou na minha e se eu falhar eu vou tentar de novo. Não vou desistir de te encontrar. Ninguém vai me dizer o que fazer. Não sei aonde isso vai levar, mas sei que posso, vou e faço a porra acontecer. Não vou, não desisto de te encontrar. Ninguém vai me dizer o que fazer. Não sei aonde isso vai levar, mas sei que posso, vou e faço a porra acontecer. Preciso te encontrar, vem me traz aquela brisa. Sei que tudo vai mudar, não tô nos meus melhores dias. Tomo um trago de saudade, em silêncio sigo em frente. No relógio já é tarde, nunca é pra fazer diferente. Se não rolou, muda o jogo, tenta outra estratégia. Sou antipaca, pau, não quero fazer média. Mas se as coisas já não estão no mesmo lugar, cabe a você decidir por quem, por quem vai lutar. Aperto o passo, sigo em frente, ergo a cabeça. Eu sei, eu falo que tô bem, mesmo que dentro eu não esteja. Faço cara de coragem, mesmo em meio ao medo. O inimigo se aproxima, eu vejo ele no espelho. Mas é na fraqueza que eu sou forte, sigo firme meu trilho. A vida bate forte, se tô perdendo o jogo viro. Sempre na calma, o horizonte minha mira eu miro. Na vida eu sou o alvo, mas também eu sou um tiro. Não vou desistir de te encontrar. Ninguém vai me dizer o que fazer. Não sei aonde isso vai levar, mas sei que posso, vou e faço a porra acontecer. Não vou, não desisto de te encontrar. Ninguém vai me dizer o que fazer. Não sei aonde isso vai levar, mas sei que posso, vou e faço a porra acontecer.